Redinha Norte, me ajuda. 3 de setembro, quem tá da Nortinha, eu tô em Batu. Ih, ninguém pra me ajudar, hein? Redinha Sudeste. Redinha Sudeste, fala aí. Dia 3 de setembro, 1:30 da tarde. Você tá anotando, amigo? Te esqueci. 3 de setembro, Guarani. 1:30 da tarde, 7 Guarani. A Isa vai falar do Greg. Redinha Norte, também dia 3 de setembro, às 9 da manhã, no Seco Trote, que fica no Parque do Trote, Vila Guilherme, eu acho, né? 9 da manhã, no Parque do Trote. Também no dia 3 de setembro vai ter o Fórum de Era Renda em Campinas, às 8:30 da manhã. A gente gosta desse dia 3. Redinha Centro, Brigo, e quando é a próxima? Às 9 da manhã, às 2 da tarde. Juro? Vocês têm pauta? Posso ir? Tem a sugestão da pauta dos estagiários, né? Talvez. Ah, foi sexta? Tá, amanhã é sexta? Vai 14 horas, não pode abrir. Tá, eu falo com vocês. Não, não, não. Amanhã é que dia? 21, né? Tá, 21 de agosto. Aí, quem mais? Oeste. Pode. A Rede Oeste, né? A reunião na próxima quinta-feira que vem, 1 hora da tarde, no que será o futuro ponto da Corifeu. Né? 27h30. Oeste de Recreação. Tá. Marcamos a 1 aí no ponto da Corifeu. A gente está atualmente com um probleminha lá, como a Secretaria de Saúde ainda não assumiu, então não temos nem limpeza nem vigilância, né? Então, a gente vai carregar as cadeiras que tem do CAPS para levar lá, né? Porque a gente está achando que é importante estar ocupando espaço, porque senão a subprefeitura vai ficar de volta, né? Então, eu queria convidar todo mundo, eu acho que esse é um ponto que tem que sair, né? Quem puder ir. Eu vou fazer um abraço. Foi? Você vai, o Brigo vai. 7:30 na. Não sei o endereço, mas a gente manda na. Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Não, perto do metrô do Tantã. Corifeu de Azevedo Marques. Número X. Leste. Tipo, muito. A Avenida Regina Leste agora vai ser itinerante, né? Itinerante. A cada encontro vai ser no empreendimento, né? O próximo vai ser na Educação Infantil em Paulista. Oi, na rua, 155. Isso. 9 horas, terça-feira, 25. É isso? Tá. Leste. Sul, segunda-feira que vem, 9 horas. Segunda-feira que vem é 24, né? 9 horas. No Oeste SUS, que é no Socorro. Rua Olívia Guedes Penteado, 2367 ou 237. Depois eu vou. Tá, sul é isso? Quem tá faltando? Norte, sul, leste, sudeste, ABC. ABC. ABC, quando ficou a próxima, ABC? ABC. 10 de setembro, 1:30. São Bernardo, depois eu ponho o endereço, é um nome difícil. Zelinda Zanetti. Tá, São Bernardo ABC, Guarulhos. Guarulhos fugiu. Guarulhos tá me enrolando. Tá, Guarulhos fugiu. E Rio Claro é segunda-feira. Quando que é? Quando que deveria ser? Vai, que é a última vez. Deveria ser na segunda-feira do mês. 14 de setembro, oficialmente, né? Pode ser que altere. Tá faltando alguma? Não. Não.